vai alocar sua frente. Mantém posição aguardando. Ciente. Alfa, Quebec, configurando. E Alfa, Quebec, ciente, já paramos. Salvador, muito boa noite, 5526, 16. Sente deformação Romeu, porém, sem seu horário. Qual seria a saída prevista para Aracaju? Aracaju é Pucajamo. Afirma para o 35526, Pucajamo? Afirma, sim. Finalizar o rebote, o Alfa Yankee Quebec. Gente, obrigado. Logo, Salvador, 6748. 6748, o Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, obrigado. Livre táxi, pátio 1, no Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 11895, altímetro no 06. 06, resultado, pátio Índia Alfa, ponte espera da 90, 11895. Controle, Salvador, boa noite, 06. 313, destino para 1, 60, informação Romeu. Sinai 6313, boa noite, identificação, desta 4.000 pés, vigilância, chegada bom, que ajuste, 1.16. 1.16 no ajuste, eu vou para a velocidade voar, boa, pelo meu caro. Autorizado. Dato. Juliette 05. Juliette 05, 6748. 604, pista via Maria 2000, autorizada final do ILS X-Ray. Ajuste de altímetro no 0 no meia, reporte localizador. Bomba 604, desce via, chega na Maria até 2000, ajuste no 0 no meia, vai reportar o ILS X-Ray. Então 3662, vento 130 graus no 09, autorizado decolar, pista no 0. Vem decola, Delta 0, Carajão, noite. Serviço radar encerrado 3 milhas para a posição Coral, mantém uma centena, chame o controle Ilhéu, 120.1 no Borro. G62, decolado de 45, controle 120.2. Desce a 2.016 no ajuste, reporte estabilizado. 2.016, reporte estabilizado. Negativo, Trix 52 no meio, só pode informar se teve alguma DLA ou coisa assim? Está previsto ter o 0002, 15 minutos. 3662, acione o transponder 5540. 5540, ok. Graças, até para a sua escuta. 352, no meio. de urbano do senhor teve algum problema no envio, já falei com o centro Recife, já passei a questão do plano de voo. Eles vão retransmitir e assim que aparecer eu vou pagar cópia pro senhor. Beleza, estamos na sua escuta, 35216. Estabilizado, Electric Ray, gol no 604. No 604, chama a torre 118, decimal 9, com bom pulso. Torre 118, decimal 9, sim, gol no 604. C313, autorizado a final de Electric Ray, reposto estabilizado. Salvador, boa noite, bom nome 604. Boa noite, vento 150 graus, 08 no assessorizado pouso, pista no zero, checa de pouso. Baixada e travado, livre pouso no zero, bom nome 604. Três para o curso localizador, curva esquerda até a proa 140, reposto estabilizado. O táxi, o TAN 3858, está com 146 a bordo, alternando João Pessoa, 4 horas de autonomia. Táxi direita via Índia, posto espera da 0, chama a torre 11895, altímetro no 0 no meio. Táxi via Índia, posto espera 11895. Estou com o aeródromo na agência setor ILS 6393. Completo, chama a torre 11895, bom voo. 1895, boa noite, até já. Torre Salvador, boa noite, chama 6313. Chama 3662, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa noite, bom voo. Boa noite, 545, 185, 3662, obrigado, boa noite, parabéns para o controlador, valeu. Salvador, boa noite, o Chinel 6313. 313, continua a aproximação e com a Arif também. 6313, mais coisa. Infelizmente não, mas eu vou ligar para lá novamente e vou dar uma previsão para o senhor, só guarda um minutinho. 804, solo 53, direita, solo 21.9. Direita, 6313. Vento 140 graus, 08 nós, estabilizado, pouso, pista no zero. 163, autorizado para Caju, 190, direto. Golf 677 vai decolar da 10 com curva esquerda na Pucajamo. Controle 120, decima 80, aciona 5550. Cada 10, vamos para a aeronave final. Gente, após a aeronave na final, autorizada a linha MAD 388. Após a aeronave de MAD 388. 52 no meio. Tá com vento, no pote 3? Firmo, posição 5. Livre o pushback, acionamento, chama ataque. Faremos, trip 52 no meio, grato. Paulo, boa noite, 604, por favor. 604, taxa autorizado, parte 1, corrigindo, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Na 6313, solo 56, direita, solo 21.9. Direita 219, positivo. Boa noite, China 6313. 6313, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Trip 5216, 40 a bordo, 3 horas e 30, alterna Recife. Autorizado táxi, até 7 para 3, reporta na 7 para 3, 512 no meio. Autorizado táxi até a saída do terminal 3, usará a rodular trip 5216 no meio. Instrução. 308, obrigado, Moraes. Observar uma Avianca que está agora passando à sua direita, assim que ele ingressar no pátio principal, o senhor prossiga via pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá troca para 1895. Voltímetro 106, por gentileza, confirme o ponto. Índia e Alfa, quando lá no ponto de espera, 1895, trip 5, 2 e no meio. 40 no PLB, é isso? Firmo. Ok. 358 Tubaú, 370 saída Momo, vigilância. 370 Momo, tá 3858. noite, esse é o 5216. 5216, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 150 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, 5216. Trip 5216, o decolagem para 01, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e uma boa noite. 120.8, muito obrigado, boa noite, um bom trabalho aí. Até a próxima. Trip 5216. É, boa, 5216. Recife, controle Salvador, muito boa noite, esse é o Trip 5216, tendo perfil de saída Pucajamo. Trip 5216, suba 190, saída Puca, vigilância. Pucajamo solicita final 150 pro Trip 5216. Autorizado. Ato. Restrito, nível 350. Restrito 350, 3858. Trip 5216, suba 150 como final, direto a Aracaju. 150, direto a Aracaju, muito obrigado, Trip 5216. 3258, chame Recife, 1245.